A sua rádio onde você estiver. Space crowds out your space, your space. Space crowds out hers. Pumping shoulders, carpets dear, but no one says hell. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Estamos de volta à Fronte Transamérica até meio-dia e respondendo aqui aos ouvintes que estão mandando mensagens no WhatsApp e no Facebook, né? Às vezes, pelo volume, a gente não consegue responder todas na hora, né? Hoje nós não temos sorteio de pares de ingressos aqui para o Circo Tiana Espetacular, né? Promoção que volta na semana que vem no programa Transmania, de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. E sobre até quando o Circo Tiana permanece em Foz, né? É até o dia 5, agora 5 de junho, portanto, última semana. Na sequência, eles vão para o Paraguai, Assunção, e depois para a Argentina, né? Devendo retornar ao Brasil apenas em 10 ou 15 anos. Então, não deixe passar essa oportunidade, inclusive aí com promoção de ingresso, 2 pelo preço de 1, né? Você paga 1 e leva 2 ingressos. Aproveite, né? Últimos dias realmente aqui na cidade de Foz. E vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E nossa curtida da semana aqui no Fronte Transamérica, que destaca iniciativas legais feitas por moradores aqui da fronteira nas redes sociais, navega mais uma vez até o Facebook para indicar que você adicione o perfil da APASF, Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu.

Música pra você aqui em 104.5 e transamericafoz.com.br, né? E como assunto do dia hoje tem a ver com gravações, interceptações de conversas, agora sim, né? Nós temos algo aqui estarrecedor pra lhe mostrar. Uma gravação de uma conversa secreta entre dois dos personagens que volta e meia aparecem aqui no programa, né? A Mulher do Google, versão nacional do Buscador, e também o Homem do Bussaco, né? Um dos ícones do humor português, articulando sobre o pedido de impeachment do Homem do Google, personagem que apareceu aqui, né, por aqui uns 10 programas atrás para dar conselhos aos marmanjos de plantão, né, sobre como enganar suas mulheres. O conteúdo é estarrecedor. Acompanhe. Precisamos derrubar o Homem do Google. Ele está me fazendo concorrência. Você foi eleito presidente da comissão de impeachment. Faça alguma coisa. Peraí, ô tradutor, faz favor. Não estou entendendo nada aqui. Traduz a parte dele, faz favor. Inaudível. Inaudível? Pô, isso aqui não serve pra nada, então, teu programa? Preciso ser a única voz robótica desse programa. Intraduzível. Ok, intraduzível, mas acho que já é o suficiente, né? A Mulher do Google, seja bem-vinda mais uma vez. Depois dessa gravação, né? Da divulgação dessa gravação, você tem algo pra dizer em sua defesa? Claro que tenho, Guilherme. Essa voz na gravação não é minha. Mas como não é sua? Não é minha. Além disso, não sei de nada. Mas como que não sabe, pô? Não sabendo. Não sei de nada. Mas esse negócio de ficar divulgando gravação de político parece que está contaminando todo mundo, né? Impressionante. Ô, Homem do Saco, defenda-se. Eu tenho gama, pá. Também não sei de nada. Aquela voz não é minha. Meu advogado me disse, para eu ficar calado, bem calado, boca fechada, sem falar nada, sem dar nenhum pio. Calado. Eu estava ali falando, pá, já que eu acho que estou chateado, estou chateado com não. Bem quieto. Estou chateado mesmo com não. Em silêncio. Eu acho que fazer aqui, pá. Boca fechada. Faz o seguinte, cale-se, porque você me deixa louco, tá? Ok, eu já entendi. Homem do Google, parece que temos um complô aqui contra você, né? Estão tramando um golpe. Algo a declarar? Tudo a declarar, Guilherme. Resumo tudo em apenas uma frase. Eu já sabia de tudo. Meu amigo, quer dizer, amigo não, né? Porque nós não temos nenhuma relação. Bom, sendo assim, e diante dos fatos, né, eu declaro suspenso por tempo indeterminado até que se resolva a pendenga, né, e a tramitação do pedido de impeachment do Homem do Google. Intraduzível. Você não pode fazer isso, Guilherme. Não só posso, como já fiz, né, suspenso, engavetado por tempo indeterminado, cumpra-se a decisão, inclusive, ó, microfone de vocês, golpistas, microfone cortado, tá? Xingou você, Guilherme. Música agora na programação Fronte Transamérica até meio-dia. Valeu, cara. Você salvou o meu couro virtual. Yeah, I get it, you're an outcast. Always under attack, always coming in last. Bring it up the pass. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid, watch your back. Well, still here to explain that the darkest hour never comes in the night. You can sleep with the gun when you gotta wake up. Transamérica. Everybody, here we go. Fronte Transamérica até meio-dia. E sem escuta telefônica, né? Sem nenhum tipo de gravação clandestina, espero, né? Vamos a mais um breve intervalo, um brevíssimo intervalo aqui na programação Transamérica Foz. Na volta, ó, vamos falar de esporte, porque tem jogo do Foz Cataratas Futsal no domingo à tarde, transmissão ao vivo nas ondas da sua rádio. E também tem aquele quadro que, enfim, né, um quadro desagradável, mas necessário, né? O 7x1 da semana, nos lembrando que aquele 7x1 que nós levamos da Alemanha lá em 2014 foi pouco, muito pouco mesmo. Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.